Vocês acham que é bem assim as coisas? Tô de namoro com a filha da Gertrudes, moça direita, apelido Raimunda, feia de cara e boa pra casamento. Tô de namoro com a filha da Gertrudes, não sei como pude me engatar nessa morena. Eu sem pena passo, ela fica louca, tapo de beijo na boca, embala os sonhos da pequena. Eita, desita, já me achego bem faceiro, chego ligeiro na manhã de envolvimento. E passa as horas tirando a poeira da tarque, e amanheço de fusarca lá no seu apartamento. E passa as horas tirando a poeira da tarque, e amanheço de fusarca lá no seu apartamento. Atira a chave da sacada, deixa eu entrar. Atira a chave da sacada, vamos namorar. Tira a chave da sacada, guria, tira a chave, que o teu neguinho sabe que tu gosta de ela. Atira a chave da sacada, deixa eu entrar. Atira a chave da sacada, vamos namorar. Atira a chave da sacada, guria, tira a chave, que o teu neguinho sabe que tu gosta de nhenha. Eu convido agora ele, João Luiz Correia, pra contar essa história da chave, aqui com Chiquito e Bordone. Que prazer, chegando no Erechim. Chega junto. É. Vamos lá, tio Lilo. Rancho de rico sempre tem cozinha boa, e eu te bato, vou forrar minha domingueira. Depois dos beijos que eu ganho dentro da porta, já saio cortando a volta pra pentear na geladeira. Já desenvolvo um namoro debochado, tamo encerrado no patinho da favela. E passo o dia ganhando os carinhos, teu só osso, pelo amor de Deus, cuida a mãe lá na janela. Atira a chave da sacada, deixa eu entrar. Atira a chave da sacada, vamos namorar. Atira a chave da sacada, guria, atira a chave, que o teu neguinho sabe que tu gosta de ganhar. Atira a chave da sacada, deixa eu entrar. Atira a chave da sacada, vamos namorar. Atira a chave da sacada, guria, atira a chave, que o teu neguinho sabe que tu gosta de ganhar. Chega aqui, tio Chiquito, porque é o pau que dá cavaco. Chega junto. Essa é a original, hein? Vamos botar calando, vai lá primeiro. Deixa comigo. Fica na mica, filha do velho bandido. Ora na retaca dessas de peito de pico. Mandou dizer que quer bater um papo comigo. E eu que conheço o artigo, me deu um brinque no caco. Tomei um banho, rasquetei minha melena, e vou mostrar pra essa morena que tem mais essa no taco. Tomei um banho, rasquetei minha melena, vou mostrar pra essa morena que tem mais essa no taco. Levo de bico, pirâmico e macaco, vou mostrar pra essa mulher qual é o poque da cavaco. Levo de bico, pirâmico e macaco, e vou mostrar pra essa mulher qual é o poque da cavaco. E aí, tio João? Tô chegando. Agora tu chega e mostra como é que é o negócio daquele. Diz tu agarrou ela, é verdade? A gaitinha de botão, as coisas. Original! Agarrei ela e saímos saracoteando, e a marvada me apertando, rocando quem nem tatua. Eu agarrado, mordendo e rigindo os dentes, fiquei sem modo de jeito nos braços dessa chirua. Fico nervosa, ferreu, eu chico ladeira, meteu uma tremedeira, chamei a chica na boa. Fico nervosa, ferreu, eu chico ladeira, meteu uma tremedeira, chamei a chica na boa. Me vou de bico, pirâmico e macaco, vou mostrar pra chicaré qual é o poque da cavaco. Me vou de bico, pirâmico e macaco, vou mostrar pra negadeira qual é o poque da cavaco que vai. Vamos de bico agora? Vamos lá. As meias em sucia, tudo bom? Sucia. Vamos rachar o negócio que é o troco. Pedacinho pra cada um. Começa a pouco, ué. Ué. Me vou de bico, virâmico e macaco, vou mostrar pra chicaré quando é um pouquinho da cara. Me vou de bico, virâmico e macaco, vou mostrar pro Chiquito o gosto do pirulito. É. Me vou de bico, virâmico e macaco, vou mostrar pra nega véia qual é um pouquinho da cara. Eu vou de bico, vai virar mico e a maca, que vou mostrar que eu bordoneio o toque da cavaco. Ô tio João! Oi! Olha o balanço e as palmas desse povo, quero ver a minha vida! Oi! Moçada do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo! É bonito, né, mano? Oi, o Rio Grande! Mil graças, obrigado!